Autonomia 06, decolou 21, no controle 120, decimal 8. Controle 1208. 120, decimal 8. 120, decimal 8, voo 906. Controle, boa noite, voo 1606, decolou. Na sua escuta. Boa noite, voo 1606, contato radar, voa para o nível 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, voo 1606. Estacionamento no gate 4, gol 1896. 1896, número 2 no setor, assim que a nave da trip inicial táxi, está autorizado no 04. Entre, assim que a nave da trip inicial táxi, está autorizado com 1896. Táxi Trip 5317 está com 76 a bordo, São Luís, 4 horas. Prossegue via Índia Alfa, me chama próximo ponto de espera. Índia Alfa, te chamo pronto no ponto de espera, 5317. Papa Vitor, já tá vindo com o aeródromo? Afirma, Silva. É, chame a torre 18.6, tem um bom pouso. Muito graças, Vitor. Gol no 606, chame Recife. frequência 12545 e alterna 12685. 12545, alterna 12685, gol 9606, grato, até a volta. A 7, a linha decola pista 10, o vento é de 120 graus com 629. A linha decola pista 10, 3517. Para o táxi, seu gol 1896, nós temos 128 a bordo, 2 horas e 57, autonomia alternando Fortaleza. Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera, 1896. Chama pronto, 1896. Solo trip. 5317, decolou 29, 120, decimal 8, controle. Prato, bom dia, senhor. 2, Salvador, Papatango, quilo Papavita, 3 milhas, 97. Bom dia, trip 5317, contato radar, saída Momo, suba para o nível 380. Momo 380. Levar Cogibo? O 5317? Sou trip 5317. A linha E decola com 896. Baixar travado do quilo para o Vitor. 130 com 7, quilo para o Vitor. Papa Vitor no solo agora às 3-2, confirme bate. Autorizado da track, a parte de Brandão no 7. Oito nove meia, decolou os 33-120, decimal 8, controle. 208, boa. Boa noite, tá feia. Controle Salvador, boa noite. Boa noite, 96, decola, não se escuta. Puka Cachorro. Controle Salvador, gol 1896, decola na sua escuta. Escuta. Salvador, gol 1896, negativo, contato 1208. Gol 896, ciente, suba agora. Correção, chame agora o controle 1208 de novo, senhor. 208, boa. Desajuste altímetro 1017. Controle Salvador, bom dia. O gol 1896, ascensão a 370 na sua escuta. Gol 1896, contato no radar, submeteu 370, saída PUCA. Sobe, mantenha, 370 na PUCA, boa noite, 96. Bicicleta 317, sobe restrito nível 340. Este 340, gente. Gol no 896, vem João Pessoa. João Pessoa, gol no 896. 3197, chame o centro na frequência 1260, alterno 188. O TRIP 5317 vai chamar o centro em 1260, alterno 1288, bom dia. Torre 994, Torre Salvador. Na frequência 1260, alterno 1288. Só confirmando, é pro gol 1896, 1260-1288. Afirmo. Chamar o gol 1896, bora. Agradecer dois, Charlie, Charlie, Charlie. Adorou, Charlie, Charlie, Charlie, tá no ideal. C2000 pé, ajuste 1000i. 2017, o Charles Salto Serra. MC 2000 pés 2017, Charles Salto Serra. Salvador, Santa 3520, bom dia. Atingiu no 50, mantendo, passou para bordo. Salvador, Santa 3520, boa noite. Nível 1 no 50. Desce, mantenha 050. Ajuste de altímetro 1097, chegada a Mare. Acione inexpação. Ok, identificou, desce ao 050, chegada a Mare 2017. Paulo perdeu contato com o centro resistente. Ciente. Azul 4476, seu ano de identificação, chegada a Mari, desce uma antena 050, ajuste de altimetrona 0197.